Será que é ela? Não, não acredito. É, o coração é terra que ninguém pisa, que ninguém manda. Você pode cobiçar a rainha da bateria, Miss Universo, joia feminina. Manda rosas pra quem você quiser, dá o presente mais bonito que puder. Um desejo dos olhos é uma coisa, quando o cupido frecha, não tem escolha. Pode ser do canto ou então da classe média, amando você vai achar a mais bela. Seu amor é de A ou então de B. Procurando, você não vai achar. É espontâneo, é instantâneo. De repente vai olhar pro lado, fazendo compra no mercado, andando pelas ruas de Sampa, no trabalho cheio de cobrança. Surge ela sempre despercebida, beleza por trás do simples da vida. Seu amor é de A ou então de B. No final, o coração é quem toma a decisão. É química, não tem pra onde correr. No final, o coração é quem toma a decisão. No final, o coração se seu amor é de A ou então de B. É química, não tem pra onde correr.